Começa agora o programa Ensino Básico em Revista, uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Da Rádio Fiscar, estamos iniciando mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista, o espaço da educação básica. Aqui, professores, alunos, enfim, qualquer pessoa interessada em educação tem a oportunidade de se expressar sobre, dar opiniões. Os alunos têm aqui a oportunidade de mostrar os seus talentos artísticos, intelectuais. Os professores podem mostrar também os seus projetos pedagógicos. E pessoas da comunidade, de uma forma geral, a gente traz aqui para que, de uma forma indireta, né, praticando uma educação informal também, possam trazer assuntos relevantes para os nossos alunos. E nesse sentido, nós trouxemos hoje o professor Adilson Marques, também escritor, né, escritor e docente da UAT, e que é mestre em educação e doutor em antropologia, né? Então, nós tivemos aqui um papo muito agradável e, acredito, de alto nível com o professor Adilson, que é professor também. Como entrou a terceira idade, mas continua professor. Nós estamos com os trabalhos técnicos de Eduardo Martins, nosso querido Du, que está voltando, né, Du? Também está aqui comigo o professor Clésio, que é o nosso companheiro aqui de atividades de educomunicação. E boa tarde, tudo bem, Adilson? Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Clésio. É sempre uma grande satisfação poder estar aqui falando um pouquinho sobre nosso trabalho. Uhum. E boa tarde, ouvintes. E vamos lá. Então, hoje especialmente nós vamos falar sobre um fórum, né, sobre a sua iniciativa, o Fórum da Educação, Cultura de Paz e Tolerância Religiosa, que foi realizado entre 21 e 30 de janeiro, né, recentemente. E você vai nos dizer um pouquinho como é que foi, né? Certo. Esse evento, ele começou em 2010. Uhum. Nós, assim, desde 2001 a gente faz um evento aqui na cidade, que é um encontro de educação e cultura de paz, que acontece em outubro. E em 2010 nós percebemos que era necessário ter um outro evento focando na questão da tolerância religiosa. Nós começamos a perceber, né, como o preconceito era bem significativo, principalmente em relação às religiões afro-brasileiras, né? E também em relação ao ateísmo. Então, percebendo a existência desse preconceito, nós pensamos num evento específico. Então, o primeiro foi em 2010, o primeiro encontro, e ele acontece no dia 21 de janeiro, que é um dia que desde 2007 é considerado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Foi instituído quando Gilberto Gil era ministro da Cultura, né, no governo do Lula. E isso foi em 2007. Em 2010 a gente resolveu então fazer esse evento pegando o dia 21 de janeiro. E também em janeiro, no dia 30, é o dia da não violência, que é o considerado pela ONU, né, dia da não violência, que foi em 48, né, dia 30 de janeiro de 48, que o Gandhi foi assassinado. Então, pegando essas duas datas, falamos, vamos fazer esse evento nesse período, de 21 a 30. Então é um evento grande, são aí 10 dias de evento. A gente faz assim, a gente faz os quatro primeiros dias são mais de reflexões, de discussão. Então tem abertura, tem alguns debates e tem um encerramento, a gente faz uma avaliação dessas reflexões. E os demais dias são para atividades culturais. Então fizemos em 2010 e agora em 2014 foi o quinto encontro. Foi o que teve mais repercussão. A gente sempre procurou ter o apoio do poder público para fazer esses eventos, mas na gestão passada a gente não conseguiu assim um espaço para fazer esse trabalho. E agora com a nova gestão a gente conversou tanto com a Secretaria de Cultura, né, o Departamento de Cultura, com o Robertinho Mori, e também no Amaivos, com a doutora Alice Altomani, e com o apoio da Cultura e da Maivos, a gente conseguiu fazer o evento e ter uma repercussão um pouco maior. E como fruto dos debates, a gente criou um outro projeto, que é o Observatório Social da Liberdade Religiosa de São Carlos. E ontem mesmo, segunda-feira, foi, né, na segunda-feira dessa semana, nós fizemos a primeira reunião desse Observatório Social. Que a ideia, assim, não é somente receber denúncias, né? Mas também promover atividades que possam estimular essa liberdade e principalmente a tolerância religiosa em São Carlos. E agora, para março, a gente está pensando em alguns eventos desse observatório. Estamos aí com algumas sugestões, né? Não estão fechadas ainda. Mas o tema vai ser a mulher e a liberdade religiosa. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, mais uma vez, né? O Adilson é o nosso grande amigo aqui, que está sempre participando, nos orientando aí na nossa vida espiritual e mais algumas coisas, né? E mostrando os caminhos que a gente deve seguir, porque infelizmente o nosso mundo, como você disse aí, está um mundo muito violento, as pessoas estão esquecendo muitas coisas, estão esquecendo que o ser humano que está do seu lado é seu irmão, né? E estão esquecendo essas coisas e estão fazendo essas um monte de coisa que está acontecendo aí. Mas assim, nesse ciclo de debates que vocês promoveram lá, qual foi assim a maior reclamação que as pessoas levaram para vocês com relação a vamos discutir tal ponto? Não, peraí, esse ponto a gente já discutiu bastante, mas qual é o ponto assim que foi a tônica do debate mesmo, Dilson? Certo. Esse ano, o foco foi central na questão da liberdade religiosa. Aí nós tentamos discutir propostas, ou melhor, vamos dizer assim, políticas públicas para a liberdade religiosa. Então, nós conseguimos fazer uma audiência pública na Câmara, foi no segundo dia do encontro, no dia 22 de janeiro, e essa audiência, pessoas de várias religiões, tinha mormons, tinha metodistas, uma senhora da Assembleia de Deus, alguns espíritas, umbandistas, alguns ateus, nós fizemos uma reflexão e levantamos 7 propostas de atividades, né, ou de políticas públicas para promover essa tolerância religiosa. E dessas 7 propostas, lá na Câmara, 2 foram indicadas. Uma seria a criação de um Conselho Municipal da Diversidade Religiosa, que nós entendemos que esse conselho seria necessário para receber denúncias de intolerância, poder encaminhar, né, porque a gente sabe que a intolerância religiosa é crime, né, já existe uma legislação sobre isso. E outra proposta foi de trabalhar no ensino, não com a disciplina de ensino religioso, mas estabelecer um programa para se trabalhar com a questão da tolerância religiosa, né, o respeito à diversidade e a promoção da tolerância religiosa. Então, esses dois assuntos, né, essas duas propostas foram as que, assim, ganharam força. E nesse observatório que nós criamos, né, que nasceu também desse fórum, nós já tiramos uma comissão que vai elaborar uma cartilha sobre liberdade religiosa. A ideia depois vai ser conseguir patrocínio para editá-la e poder distribuir nas escolas junto com uma palestra, né, e alguma atividade cultural. Ou um filme, ou uma peça de teatro, alguma coisa assim. Então a ideia é fazer esse evento no segundo semestre, depois da Copa do Mundo. Dessa palestra, desse seminário que vocês promoveram lá, vocês fizeram um levantamento de quais religiões estavam participando e as pessoas que estavam representando? Olha, nós tivemos 9 religiões presentes, né? Não sei se eu vou lembrar agora todas elas, mas tinha então metodistas, adventistas, da Assembleia de Deus, 3, umbandistas, católicos, espíritas, e mais 4 dos mormons, os mormons estavam presentes, e mais 3 que eu vou pedir desculpa, que não vou lembrar agora de cabeça. hinduístas, tinha um pessoal ligado às filosofias orientais, hinduístas, e mais 2 que agora de cabeça. E todas elas se manifestaram no fórum? Sim, foi um clima muito bacana. Até eu tava comentando com o Toninho, vindo para cá, a minha surpresa em relação aos mormons, que tem assim, um trabalho belíssimo de liberdade religiosa. Porque na doutrina deles, eles têm lá um item, né, um ensinamento da doutrina, que prega justamente isso, a liberdade de cada um cultuar, ou fazer seus cultos, né, ter a sua vivência religiosa. Então a liberdade religiosa já faz parte da doutrina deles. Eu achei isso muito bacana. Ao contrário de algumas religiões, que assim, até em função disso não participaram do encontro, foram convidados, mas não participaram, que a gente vê, né, no trabalho deles uma pregação contra algumas religiões, né? Então, aquele proselitismo pregando... E contra alguns segmentos sociais também, né? Que são um preconceito, vamos falar a linguagem. E duas coisas interessantes que nós fizemos esse ano, assim, que me surpreendeu até pelo alcance, foi a primeira caminhada da liberdade religiosa. Nós fizemos essa caminhada saindo ali da Praça Pedro de Toledo, indo até o Asilo Cantinho Fraterno, e nós reunimos, assim, 100 pessoas. Parece pouco, mas foi assim, a primeira caminhada, e também num sábado com sol tremendo que estava, foi muito bacana. E além dessa caminhada, e foi uma caminhada cultural, não foi assim de protesto, né? Nós passamos por várias, passamos pela catedral, pela igreja, eu tô hoje, ali perto da... Na 28? Não, na 28 não. Foi a primeira igreja protestante de São Carlos. Eu sei qual é também, mas eu não vou me lembrar. Então foi muito bacana que a gente conheceu um pouco da história da... Não é aquela do lado do Álvaro Guilherme, presbiteriana, né? Presbiteriana. Então a gente conheceu um pouco da história do lugar, que ali era uma casa, que eles não podiam fazer o cruzeiro, porque foi a primeira igreja não católica da cidade de São Carlos. E eles não podiam fazer um cruzeiro porque só a Igreja Católica podia. Aí quando teve a República, que foi permitido, então eles fizeram lá o cruzeiro. Então foi muito bacana. Então nós passamos na catedral, passamos ali na protestante, ou na presbiteriana, passamos em frente ao o Obreiros do Bem, ali a USE, né? Legal. Conseguimos entrar no Colégio São Carlos, as freiras permitiram que a gente entrasse lá, visitasse. Então foi um passeio belíssimo, assim. Eu falei, virou um roteiro turístico. Adilson, nós vamos fazer um intervalo musical e voltamos já já. Oh, isso, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje com o escritor Adilson Marques, né, que está aqui falando sobre o Fórum de Educação, Cultura de Paz e Tolerância Religiosa, que foi realizado entre 21 e 30 de janeiro, recentemente. E você dizia do passeio, né? Isso. Então, esse passeio foi, assim, sensacional. O roteiro, até tem que agradecer, foi do Paulo Mancini, que é uma pessoa que conhece muito a história de São Carlos. Esse Paulo Mancini é aquele que é artista? Não. Não, o Paulo Mancini é professor de biologia. Ah, sim. O Paulinho, que era foi secretário da... Coordenador de meio ambiente. Isso. Uhum. E ele bolou o roteiro, foi belíssimo o roteiro. E... Ah, sei quem é, agora li. E outra coisa interessante, assim, além da primeira caminhada, foi o primeiro encontro de cantos devocionais. Então, nossa ideia era juntar pessoas de diferentes credos, né, que tocam na igreja, fazem seus cantos, se reunissem para esse evento. Então, assim, a gente fez alguns contatos, mas talvez pela data a gente não conseguiu levar vários, né, muitos. Mas a gente conseguiu um canto, um grupo de cantos devocionais indianos, fez um trabalho muito bacana, e um coral da terceira idade, que trabalhou com cantos devocionais, assim, mais ligados à Igreja Católica. E a gente descobriu alguns trabalhos belíssimos, que não foi possível se apresentar lá, né? Mas já estão, assim, vamos dizer assim, encaminhados para o segundo encontro em 2015. Tem um coral evangélico muito bonito, chama Aleluia. Agora, eu imagino que é Aleluia, estou com uma dificuldade aqui. Belíssimo o trabalho deles. E a própria Igreja Assembleia de Deus tem uma orquestra sinfônica. Então, assim, a gente vai tentar para 2015 a apresentação da Orquestra Sinfônica, né, da Assembleia de Deus, esse coral evangélico, e convidar novamente esses dois que se apresentaram, né, o de cantos devocionais indianos e esse coral católico. Aí o Paulo Mancini já viajou assim, né, falando, vamos fazer uma virada de cantos devocionais. Aí, seria 24 horas direto, né? Aí, quem sabe, tem os umbandistas tocando o curimba, né? Os seus cantos muito bonito, né? É belíssimo. Então, vamos ver. A ideia é que, em 2015, essas duas atividades, né? Dos cantos devocionais e a caminhada, cresça ainda mais. E houve algum momento, assim, que vocês sentiram algum preconceito, alguma coisa, durante esse passeio? Onde você Não, vocês passaram? Justamente ao contrário. Assim, nós saímos da praça Pedro Toledo e fomos até o mercado municipal. No mercado municipal, nós fizemos uma homenagem às religiões afro-brasileiras. Não houve nenhum preconceito. Inclusive, vindo da praça até o mercado, as pessoas vendo as faixas, assim, elogiavam, parecendo, ah, é isso mesmo. Porque as faixas falavam, né, sobre diversidade religiosa, respeitar o outro, respeitar a crença do outro. Então, assim, ao contrário, não houve, assim... Houve, assim, religiões que não quiseram participar, né? Nós fizemos o convite e, assim, não, a gente respeita, mas a gente não vai querer se meter nisso, não. E os ateus, como é que se manifestaram nisso? Então, nós tivemos vários ateus presentes nós convidamos, né, porque, segundo algumas pesquisas sociológicas, né, antropológicas, os dois grupos mais, assim, que são alvos de preconceito, são justamente os ligados às religiões afro-brasileiras e os ateus, né? Então, as pesquisas demonstram isso. Mas nós convidamos os ateus, porque quando se fala em liberdade religiosa, uhum, pressupõe também a liberdade de não ter religião nenhuma. E assim, o interessante foi que, não só agora, né, mas desde de 2002, a gente tem tido muito apoio não vou dizer que é o apoio do pessoal, né, mas do Flávio Lazzarotto, que foi candidato a prefeito pelo PSOL, que inclusive em 2012 a gente fez um questionário com 25 questões, a maioria ligada a essa questão da liberdade religiosa, e levamos para os 5 candidatos a prefeito da época, e o único candidato que respondeu às questões foi o Lazzarotto. Então, até para agradecer, a gente fez uma homenagem a ele. Então, teve um dia lá do fórum que nós fizemos uma homenagem ao Lazzarotto. E ele e outras pessoas, né, representam um setor da sociedade que não está ligado a nenhum segmento religioso. Uhum. Ah, legal. Porque é o seguinte, a maioria das pessoas que são umbandistas ou kardecistas ou são espíritas, geralmente fica com o pé meio atrás, né, de falar que é que tem essa principalmente doutrina, umbandista, né? A gente percebeu muito isso em 2008, o pessoal da Umbanda, assim, você pergunta qual a tua religião, eles falam, somos espíritas. Mas na verdade há uma diferença entre o espiritismo e a Umbanda. Mas como o espiritismo hoje já goza de uma certa, um certo, não sei se falar, uma aceitação. Aceitabilidade. Então eles falam que são espíritas, porque sabe, você fala que é umbandista, o preconceito é muito grande. Então o preconceito que os espíritas sofreram na primeira metade do século XX, hoje em dia quem sofre são os umbandistas. Eu tenho observado, eu tenho lido muito sobre, porque eu gosto muito da literatura espírita e leio muito, entendeu? De qualquer Umbanda, Chico Xavier, porque tudo é ensinamento. E eu tenho observado que há muitos livros recentes, recém-lançados, são de autores americanos, que narram, né, experiências. Parece que eles são, assim, meio medrosos com relação a essas coisas, né? Tanto é que eles têm um certo receio, tudo para eles assim é uma coisa de outra estratosfera. E eu tenho lido muitos livros que os caras, eles têm se identificado muito à vida espiritual, principalmente com relação à medicina espiritual. Né? Eu li um livro recente de um médico que ele se tornou espírita e aplicou a medicina espiritual e está curando os pacientes, faz com a regressão, essas coisas, entendeu? Eu acho legal isso aí, tá, essa divulgação, principalmente porque eu acho que a gente recebe mais aceitação quando vem dos Estados Unidos, porque o povo brasileiro é meio complexo de vira-lata. E parece que aceita as coisas quando elas vêm de fora do que quando são feitas aqui dentro, né? Você tem alguma opinião a respeito disso? Não, isso é um fato. Eu, por exemplo, trabalho com uma técnica que chama apometria, que foi criada por um brasileiro. E essa técnica é pouco difundida. O que ela faz? É um tratamento espiritual também. É um tratamento de cunho espiritual, né? Trabalho com essa fundamentação, vamos dizer assim, espírita, espiritualista. E muitas coisas, por exemplo, que você faz na apometria, assim, você não consegue divulgar. Aí você pega livros de autores americanos que fazem a mesma coisa, aquele livro, ele circula melhor. Best-seller, best-seller. Então, assim, isso é um fato que acontece, né? Infelizmente, os pesquisadores brasileiros não têm tanto espaço do que outros aí de fora. Mas uma coisa interessante, tem um evento da Unifesp, Final de São Paulo, e esse ano vai ser em maio, é o quarto simpósio de medicina, não sei se é medicina espiritual, mas algo nesse sentido. E eu estava vendo a programação desse ano, vai ter lá uma das mesas, vai falar sobre tratamentos espirituais na Umbanda, no Candomblé e no xamanismo. Então, de certa forma, é uma abertura para uma produção local, vamos dizer assim, né? Vai ter pessoas de fora? Tem. Desculpa, eu perdi. Você disse que ontem vai... Na Unifesp. São Paulo. As universidades estão aceitando muito, né? Não, esse é o quarto simpósio que eles organizam. Estou pensando em mandar um trabalho, que é meio caro o congresso, né? Então, sai um pouco fora do meu orçamento. Mas eu estou pensando em mandar um trabalho aqui do... Mas é uma cadeira... Trabalho. Seria de antropologia? Não, acho que é falar de medicina. De lá. É uma universidade... A Universidade Federal, que era a antiga Santa Casa, né? E aí lá é o curso de medicina. Ah, medicina. Então eles estão aplicando a medicina espiritual. Então tem eventos sobre meditação, o tratamentos orientais, vai ter uma mesa sobre tratamento tibetano. Tá bem interessante. E o que eu achei legal foi isso, essa abertura para trabalhar com as curas, né? Na Umbanda, no xamanismo e no candomblé. Adeus, nós vamos fazer mais um intervalo musical e voltamos já já. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. Cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a

essas dames pingentes que a gente tem que cair. E pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir. E pela paz derradeira que fim vai nos redimir. Amigos ouvintes da Rádio Fiscar, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico e Revista, hoje com o escritor Adilson Marques, que está falando sobre o Fórum de Educação, Cultura de Paz e Tolerância Religiosa, que foi realizado recentemente entre 21 e 30 de janeiro. E nós falávamos sobre a abertura que as universidades estão dando, né, para os estudos sobre religião, não é isso? Você falava da Unifesp. Então. Religião e também para essa dimensão espiritual, né, aceitando essa dimensão espiritual na nossa Constituição, né? Uhum. Já não fica somente restrito à dimensão física, né? Uhum. Ou biofísica, vamos dizer assim. Me corrija se eu estiver errado, Adilson. Eu sou aficionado pelo xamanismo. E o xamanismo é busca da cura do corpo com coisas que se encontram na ervas ou alguma coisa que se encontra na natureza. É, uma picada de abelha, uma picada de qualquer bicho, de formiga, uma planta, um espinho de uma planta, qualquer coisa. É mais ou menos isso? Então, na verdade, a palavra xamanismo, ela engloba uma série de vivências espirituais, né? Mas dos povos tradicionais ou ancestrais. Então, a palavra xamanismo, ou o xamã, né? Ele está mais restrito à região da Sibéria. Mas depois, por alguma razão aí que eu não sei explicar, esse termo ganhou uma conotação mais ampla. Então, vamos dizer, um curandeiro indígena é chamado de xamã, né? Então é uma generalização aí para classificar, mas são essas práticas espirituais mais tradicionais. Então usa ervas, tem tratamentos com tambores, através do som. Alguns grupos usam algumas ervas psicoativas, né? Na Amazônia tem um grupo, né, que usa aquela erva, como é que é o nome? Ayahuasca. Então, faz parte do xamanismo, né? Então tem uma diversidade muito grande aí de práticas, né? Mas são práticas de cura que se baseiam em conhecimentos ancestrais. Mas voltando àquele assunto de abertura que as universidades estão dando aos estudos religiosos, eu tenho uma ex-aluna nossa, a Cíntia, né, que escreveu uma dissertação de mestrado em que ela estudou as cartas de Chico Xavier. Não sei se você tem conhecimento disso. Lá em Araraquara. Em Araraquara, na Unesp. Eu achei muito interessante isso. Curso de análise de semiótica, né? Isso. Achei muito legal. Eu não li a tese, não li a dissertação dela, mas eu sei da... Você sabe. Fiquei sabendo da pesquisa. Tem bastante abertura. Já tem várias universidades. No caso das religiões, tem já uma área de pesquisa chamada Ciência da Religião. Uhum. Então tem na Federal de Juiz de Fora, tem na Federal da Paraíba, tem na Unicamp. Então é uma área de estudo que já tem o apoio do CNPq, né? Porque até há pouco tempo a religião não tinha abertura nenhuma nas universidades, né? Podemos dizer assim ou não? É. A não ser no campo da antropologia, né? Na antropologia, naturalmente, se estuda isso. Tem antropologia, psicologia, né? Estudam a religião. Mas assim, até um tempo atrás a religião era vista como algo negativo. Uhum. Né? Então a ideia da ciência era combater a religião. Uhum. Então, mas foi necessário também. Eu acho que foi um período que, vamos dizer, era necessário tirar a religião do meio universitário. Mas agora chegou no momento de buscar um equilíbrio. Vamos pensar aquela metáfora taoísta, né? O yin e o yang. Nem muito para lá, nem muito para cá. Né? Você está muito yin, o próprio universo te leva para o lado yang. Está muito yang, começa a caminhar buscando equilíbrio, né? Uhum. Então acho que esse momento atual, esse limiar do século XXI, é de aparar essas arestas, né? E começar a ter uma integração. Então entendendo essa aceitação da dimensão espiritual, né? Que está cada vez mais aí expandida. Tem até uma, um rapaz que escreveu um texto, não vou lembrar agora de cabeça o nome dele, que ele fala o seguinte, que atualmente parece que 25% da população já teve experiências assim, espirituais, né? Ver espírito, sair do corpo, enfim, essas práticas chamadas transpessoais, né? Mas que nos próximos, aí, próximas décadas, esse número vai chegar em 75%. Então, assim, vai ser tipo 3/4 da população tendo experiências espirituais. Então, ou todo mundo vai ser louco, ou vai se aceitar que existe algo transcendente, né? Uhum. A essa nossa mente consciente, a essa consciência que a gente chama de ego, né? Vou dar uma cutucadinha de leve você agora. E o Francisco? Francisco? O Papa Francisco. Ah, eu gosto muito dele, sei eu. Tem você uma simpatia. Acha que ele tá dando uma abertura legal, né? Tá aceitando muitas coisas que antigamente a igreja não aceitava. Passou daquele lado conservador para um lado mais de abertura, assim, de aceitação. É, e eu começo pela própria escolha, né? Porque sabe, o nome dos papas é um nome simbólico, né? E foi o primeiro papa que escolheu Francisco, referente a Francisco de Assis. E a gente sabe, né, que Francisco de Assis, ele é uma figura, assim, universalista, né? Ele não é somente, vamos dizer assim, uma referência para os católicos. Então, os espíritas, os umbandistas, os budistas, várias religiões têm uma afeição muito grande pela figura de Francisco de Assis, né? E, então, essa escolha foi muito feliz. E, realmente, acho que tem muito a ver com essa cultura mais universalista mesmo, né? Uhum. De respeito pela tolerância, de respeito pelo outro, de tolerância religiosa. Então, eu acredito que realmente a Igreja Católica vai ter muito a ganhar com esse novo Papa. Eu também. E não só a Igreja sensação. Católica, né? A população como um todo. Você perguntou alguma coisa, Antônio? Não, queria voltar àquele assunto. Você disse que se cogitou a ideia de se ter um conselho, né? E algum parlamentar aceitou essa ideia, assumiu? Então, em 2012, chegou a ter uma votação na Câmara. Na época, o vereador, que era o Robertinho Mori, ele apresentou um projeto de lei, mas foi derrotado. Foi 6 votos contra e 5 a favor. Na época eram 13 vereadores, né? Mas como o presidente só vota em caso de empate, e faltou um vereador na época, acho que era o José do Mato, deu 6 votos a 5. Aí não foi aprovado o conselho. E nós voltamos agora a defender essa ideia. E então, assim, não tem ainda uma previsão, mas a gente conseguiu conversar com a secretária de cidadania, a Viviane, e um compromisso dela, né, que ela colocou pra gente, a gente achou bem interessante. Ela quer criar uma diretoria de direitos humanos na secretaria, que não tem ainda essa diretoria. Então, nessa diretoria de direitos humanos, a gente teria algumas linhas de ação. Então, uma delas estaria ligada à diversidade sexual, uma outra, que agora eu não lembro qual que era, e uma terceira seria liberdade religiosa. Então, ela assumiu esse compromisso de estar criando na Secretaria de Cidadania esse diretório e dentro dele essa linha de trabalho que seria a liberdade religiosa. Tendo essa estrutura, né, na secretaria, facilita para depois apresentar uma proposta de um conselho. Porque os conselhos não podem ficar soltos, né? Tem que estar ligado a alguma área específica. Então, se ela conseguir realmente criar esse diretório dos direitos humanos, já vai ser um passo importante. E, assim, é uma opinião minha. O conselho um dia vai ser criado. Se não for partindo aqui de baixo, vem de cima para baixo. Porque já foi criado o ano passado o Comitê Nacional da Diversidade Religiosa. É, em 2011, teve as primeiras reflexões, em 2013 ele foi realmente instituído. E uma das propostas desse comitê é justamente o quê? Agora, trabalhar para criar comitês estaduais, e a próxima etapa seria os comitês municipais, ou conselhos, né? Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai vir. A gente poderia se antecipar e criar de baixo para cima. Uhum. Mas, se houver resistência, com certeza, vem de cima para baixo. Aí vem aquele tsunami, né? Tem que aceitar. Então. É porque nesse país o governo só acorda depois que começa a acontecer as coisas. Por exemplo, criou-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, depois o Estatuto do Idoso, agora estão fazendo uma lei para proteger os gays, né, as lésbicas e etc. Tá? Então, a hora que... LGTB, começa... como é que é? LGBT. Eu nunca consigo falar direito a sigla. Tem uma coisa interessante, eles participaram da caminhada. Foi muito bacana. Tinha representantes... Do LGBT, né? É, LGBT, isso. Eles estavam presentes, muito legais. Um cartaz era muito bacana, falava assim, né? Não use o nome de Deus para justificar o seu preconceito. Foi muito, muito bonito. Então, aproveitar até para agradecer em público a comunidade de LGBT daqui de São Carlos, que participou da caminhada da liberdade religiosa. Adeus, nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos já já. Está na cara, você não vê que a caretice está no medo, você não vê. Está na cara, você não vê que o medo está na medula, você não vê. Está na cara, você não vê. O segredo está na cura, está na cara, está na cura desse medo. Lá, lá, lá, lá. Está na cara, você não vê que a caretice está no medo. Você não vê. Está na cara, você não vê que o medo está na medula. Você não vê. Está na cara, você não vê que o segredo está na cura, está na cara, está na cura desse medo. Quem tem cara tem medo, quem tem medo tem cura. Essa história de medo é caretice pura. Vou brincar que ainda é cedo, e o brinquedo está na cara, está na cara, está na cara. E o segredo está na cura do medo. Está na cara, você não vê que a caretice está no medo. Você não vê. Está na cara, você não vê que o medo está na medula. Você não vê. Está na cara, você não vê. O segredo está na cura, está na cara, está na cura desse medo. Está na cara, você não vê que a caretice está no medo. Você não vê. Está na cara, você não vê que o medo está na medula. Você não vê. Está na cara, você não vê que o segredo está na cura, está na cara, está na cura desse medo. Quem tem cara tem medo, quem tem medo tem cura. Essa história de medo é caretice pura. Vou brincar que ainda é cedo, e o brinquedo está na cara, está na cara, está na cara. E o segredo está na cura do medo. Lará. Estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje trazendo aqui para conversar conosco o escritor Adilson Marques. Nós estamos aqui conversando sobre o Fórum de Educação, Cultura de Paz e Tolerância Religiosa, realizado em janeiro agora. E no último bloco você falava justamente, né, da participação das pessoas do LGBT. Durante eles participaram ativamente durante todos os dias do congresso. Não, eles estavam mais na caminhada. É. Né? Foi o dia que eles receberam o convite e foram participar. É. Aí foram com as faixas, cartazes, foi bem, bem bacana. Porque eu acesso vários sites espíritas no Facebook, de Umbanda, Candomblé, porque eu gosto dessas. Eu gosto, entendeu? Uhum. Estou assumindo aqui de público. E eu sempre aparece essa questão, né? Uhum. Então tem lá, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma pergunta relacionada a isso. Então aí ele dá uma explicação. Kardec, os espíritos dão uma explicação para Kardec a respeito disso aí. É, que era para nascer no corpo de menina, nasceu no corpo de menino, porque na hora de fazer a plasmar o corpo, aí aconteceu alguma coisa ali que houve um desequilíbrio, né? Mas isso não justifica a gente... De jeito nenhum, né? Porque o espírito não tem sexo. É, exatamente, é isso que ia chegar, né? Porque quando todo mundo vai para o mesmo lugar, quando a gente desencarna, né, pro mundo espiritual, lá não existe essa diferença de quem... Todo mundo ali é filho de Deus, acabou. É. Tá? E assim, do ponto de vista religioso. Até postei no Facebook ontem uma frase que eu pensei, né? Assim, o cristão, a motivação dele é servir. Não é julgar o comportamento e a atitude dos outros. Então, grupos assim que se dizem cristãos e estão mais preocupados em julgar o que o outro faz ou deixa de fazer, isso não é o ensinamento de Cristo. Né? Então, o cristão tem que servir. Né? E esse servir passa também pelo respeito a todos. Né? Mas também não há o que julgar nesse caso. Exato. E tem uma frase também do Chico Xavier que eu gosto muito, que ele fala assim, né, que o bom samaritano é aquele que estende a mão ou ajuda o que necessita, não critica o que não ajuda e estende a mão ao agressor. Né? É a ideia do amor universal. E então, assim, se o Dragulo é, vamos dizer, esse é um direito daquele grupo. Não, nós não queremos, nós não achamos a homossexualidade certa. Ok, mas respeita o homossexual. Né? Mesma coisa na carne. Ah, nós não comemos carne. Ok, mas respeita quem come. Enfim, é uma questão de respeito, né? De bom senso. E se você respeitar as escolhas do outro, seja onde for, religioso, sexual, na alimentação, assim por diante, você consegue viver em harmonia. Futebol, assim por diante, né? Então, acho que falta um pouco disso, a gente poder aceitar que o mundo, nós não somos o centro do universo, né? A nossa forma de pensar tem que ser respeitada, mas também tem que ser respeitada a forma do outro. E com isso você cresce, né? É a famosa unidade na diversidade. E o próximo livro, Adilson? Então, tem dois trabalhos em andamento. Tem um gibi, que vai sair agora dia 15 de março, que dia 15 de março nossa ONG faz 11 anos, e a gente resolveu fazer um gibizinho sobre a ONG. Era para ser o ano passado, quando fez 10 anos, só que aí faltou dinheiro para produzir o gibi, ficou para 2014. Então o gibizinho já tá na gráfica, está rodando, e dia 15 de março vai fazer o lançamento. Ainda não sabemos ainda onde, a gente está vendo aí alguns lugares para fazer o lançamento. E para maio eu estou com um livro em produção, né? Está quase no final da revisão, a ideia é lançar em maio. Vamos ver se vai dar certo. Dá para falar uma sinopse para a gente aí? Dá. Eu estudo assim, as imagens nos tratamentos espirituais. Então, durante alguns tratamentos espirituais, então, se fala, né, em supostas vidas passadas, vidas em outros planetas e tal. Então, essas imagens que surgem durante os tratamentos, que eu estou fazendo um estudo. Então, nem falo que elas são reais, nem que são alucinações, nada disso, mas estudar essas imagens, porque elas podem ser simbólicas, e o importante é que elas trazem uma cura, né? Então, numa linha assim, um pouco mais junguiana, eu estou estudando como essas imagens aparecem, né, nos atendimentos, e focando no fundamental, que é a cura daquela pessoa, seja uma cura física, uma cura emocional, uma cura mental. Sem se prender se aquela descrição que surgiu é verdade ou não. Né? Que às vezes a pessoa, durante lá o tratamento, ela acessa uma suposta vida na Europa, né? Mas aquela imagem que ela acessa pode ser um símbolo, né? Não ser de fato uma reencarnação. Mas o fato dela acessar aquela informação e aquilo trazer um equilíbrio, uma harmonia, né, aí física e mental, é o que importa. Então, esse livro trata desse assunto, o imaginário nos tratamentos espirituais. Você buscou relatos? É a partir de relatos. É. Então, são mais ou menos, tem uns 10 anos de coleta de material, de tratamentos, tanto em centros espíritas quanto em espaços assim, esotéricos. E a partir desse material coletado, eu faço essa análise das imagens que surgem. Pô, quando você for lançar, sempre convida a gente aí para participar. Opa, com certeza. Esse é um tema que me interessa muito. Ótimo. Também. Eu vou vender um. Eu gosto desse tema. Eu gosto de ler muito sobre essa busca da cura através de vidas ou de regressões, né? Essas coisas. É, mas é bem assim, uma coisa assim, né, para se pensar mesmo, como você disse, né? Tem um certo, você tem que buscar um foco, um julgamento, para você não ser induzido a erro, né? Porque do mesmo jeito que a gente fica falando, ó, isso e aquilo, mas também existem aquelas pessoas que se aproveitam dessas situações para enganar as pessoas, né? E eu acho que isso também leva um certo descrédito com relação às religiões, né? E a gente vê muito isso, principalmente no espiritismo, né? Porque aparece um cara e fala, eu curo você, vem aqui, né? Vem aqui, eu curo você, se você me der 100, 200, 300 reais, já tá errado. Já tá muito errado. Porque tem uma frase de Jesus que ele colocou no livro do Kardec, que ele fala assim, ó, dai de graça o que recebeste de graça. Então o verdadeiro espírito é aquele que dá, usa o dom que recebeu de graça para ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. E ainda ele fala, Jesus fala assim, ó, não espere nenhum obrigado. Porque se a pessoa virar as costas e for embora sem te falar obrigado, o seu obrigado você vai receber aqui no céu. É. Ou no céu. O céu é uma... É uma simbologia, né? Certo? Eu gostaria que você esclarecesse. Aliás, você falou isso em off comigo, né? A questão, a diferença entre os evangélicos, né? Ou pentecostais e neopentecostais. Dá para você falar assim, de uma forma meio... é muito complexo. Não, assim, na Bíblia tem lá um relato, né? O dia de Pentecostes. Que... Vamos dizer assim, numa leitura, vamos dizer, espírita, vamos dizer assim, é um dia que há a libertação da mediunidade, vamos dizer assim. Porque a gente sabe que Moisés, né, no Antigo Testamento, ele proíbe a comunicação com os mortos, então a mediunidade. Até porque, segundo alguns relatos, estava um fuzuê, né, era a confusão toda. Então Moisés, para disciplinar, proibiu a comunicação com os mortos. Então, se ele proibiu, porque existia, né? Porque era possível. E, segundo os espíritas, no dia de Pentecostes é quando essa possibilidade é novamente aberta. Então, os profetas, né, incorporam, dão comunicação, fazem curas, enfim, igual o que acontece no centro espírita. Mas os evangélicos interpretam de uma forma diferente, né? Eles não aceitam a mediunidade, no sentido que seria a alma de um morto se manifestando, mas eles aceitam que é possível essa comunicação espiritual. Então eles trabalham. Se for um, vamos dizer assim, um ser de luz, é o Espírito Santo. Se for um ser assim mais, vamos dizer, trevoso, é o demônio. Então eles aceitam, né? E eles fazem exorcismo. Então as igrejas chamadas pentecostais e as neopentecostais, eles têm esse trabalho, eles não chamam de mediúnico, mas é um trabalho similar, né, ao trabalho mediúnico de um centro espírita, da Umbanda. Eles fazem lá os tratamentos com imposição das mãos, expulsam espíritos, né? Que seriam os demônios e tal. Então, essa é uma das características das igrejas pentecostais e neopentecostais. Que já não é. Essas práticas não são muito aceitas pelas religiões mais tradicionais, né? As religiões protestantes mais tradicionais não são muito abertas para essas práticas, né? Mas assim. Se for ver de forma geral, é um trabalho mediúnico que é feito nessas religiões, nessas igrejas. Adilson, nós estamos terminando o programa, né? Eu gostaria que você dissesse aí umas palavras, as suas palavras finais aí aos nossos ouvintes. Só agradecer essa oportunidade, e não essa, mas todas, né, de poder vir aqui expor com o nosso trabalho. Um espaço para isso. Isso é muito bacana. Muito obrigado. É isso, amigos. Então, nós convidamos vocês para que estejam conosco no próximo sábado, às 13 horas, aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Ensino básico em revista. Escute diferente. Direitos e deveres, todo mundo tem. Vantagens da conta salário. A conta salário é um tipo de conta destinada a receber salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares. A conta salário não admite outro tipo de depósito, além dos créditos da entidade pagadora, e também não é movimentável por cheques.